A Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Juiz de Fora, na Zona da Mata, celebrou termo de ajustamento de conduta com uma empresa de transportes para pagamento de indenização por dano ambiental causado em área de preservação permanente. A empresa foi responsável por vazamento de etanol em uma rodovia e em um curso d'água, causando vários danos ambientais. A empresa assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$ 104.448. A verba será destinada à Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora. O descumprimento do acordo poderá sujeitar a empresa ao pagamento de multa por dia de atraso, no valor de R$ 1.000 até o limite do dano causado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.